deu a sua vida pra eu viver. Este homem é Jesus, morreu em uma cruz pra me salvar. Eu conheci um homem que deu a sua vida pra eu viver. Viver. Este homem é Jesus, morreu em uma cruz pra me salvar.